lembrança é doce, o meu boné, minha calça larga, uns discos na mochila, roda de amigos e a fila, várias fitas rolando, era uma época tranquila. Eu sempre tava perto de muitos chegados, a gente já curtia fazer versos improvisados. Tinha uns bons e tinham outros nem tanto, e claro, tinham aqueles que sempre causavam espanto. Uma turma com atitude na atividade, isso que nos movia pra qualquer lugar da cidade. Várias noites, festas, gente, história. Infelizmente nem tudo eu guardei na memória, mas o que ficou, hoje voltou, subiu, me inspirou, verbalizou, saiu. Saudade de quando a gente era uns cara mais afoito. Isso foi esses dias, finalzinho de 98. Vamos em frente. Vou lembrar, recordar, mas o tempo que se foi não volta mais, não volta mais. Vamos em frente. Vou lembrar, recordar, mas o tempo que se foi não volta mais, não volta mais. Hoje fico na dúvida se me entendo bem, porque daqueles hoje eu quase não sei quem é quem. Uns tão estranhos, outros tão desconectados, alguns ainda seguem, muitos tão emocionados. Mas vou fazer o quê? Cada um, quem sou eu pra dizer se sou apenas mais um? Energia aquele tempo já não faltava, cada verso que surgia mais o povo agitava. Ainda nem me preocupava, no dia seguinte saía 20 pras 8, voltava 7:20. Cada dia batendo cartão, escola e o sono no busão. Cada noite acordado com o microfone na mão. Primeiro filho, primeiro rap, primeiro amor. Sonhar é bom, mas deixa aí meu despertador. Sempre parti em busca do meu melhor, e tudo que eu construí foi fruto do meu suor. Fala, sax! Volta mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais.